juntinho à janela, pois os meus pais não me querem deixar sair. Logo hoje que eu tenho mesmo de ir. Meninas, hoje vamos sair. Just girls, vai ser só curtir. Esta manga. Degrau que ainda subo, mas canto com fé.

que deu parado nas fileiras, e ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Chamar na parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Canal 2. Eu vivo a vida sem.

dizer que sou maluco, sou eu louco, sou tarado, sou meio desparatado, sou freguês de botequim. Tu vais dizer que sou maluco, sou eu louco, sou tarado, sou meio desparatado, sou freguês de botequim. Mas eu gosto de ti assim. Blum, blum. Bravo, bravo. Eu sei, decidiste sair para sempre da minha vida. Já sei, não há regresso desta vez. Mas antes, promete-me, diz-me porque te estou a perder. Olhos nos olhos, a verdade, juro, preciso de saber. Quando é que o nosso amor morreu? Diz-me porque falhou. Dizias que vivias para mim, porque é que tudo mudou? Como é que O sucesso, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui.